Criaturas com poderes jamais sonhados, sendo perto e usando essa força como macacos cósmicos, macacos cósmicos, macacos cósmicos, macacos cósmicos, macacos cósmicos. Macacos cômicos, minha culpa. A terra sumiu ao meio-dia pra minha trança. Eu sabia que podia contar com você. Sabia que podia contar com você. Sabia que podia gostar de você.